if not both of you. Vou ver como não quer saber tudo que há em si. Quem vive sem aparecer. beautiful.